noite chegar, eu vou te levar pro baile. Dançar a noite inteira. Não quero nem saber quanto tenho na carteira. Dançar a noite inteira. Eu quero me divertir, estou a fim de brincadeira. Dançar a noite inteira. Quando amanhecer, eu vou te levar mar adentro. Na minha canoa. Eu vou te ensinar como navegar, oh meu bem. Na minha canoa. Uma ilha bela de água azul cristalina. Vou te dar amor. Eu e você com muita harmonia. Vivendo a vida com alegria. Rede balançada nas palmeiras. Canário canta pra noivinar. Eu e você com muita harmonia. Vivendo a vida com alegria. Rede balançada nas palmeiras. Canário canta pra noivinar. Menina linda, eu vou me banhar. Nesse teu corpo eu vou navegar. Oi, menina linda, eu vou me banhar. Nesse teu corpo eu vou navegar. Menina linda, eu vou me banhar. Nesse teu corpo eu vou navegar. Menina linda, eu vou me banhar. Nesse teu corpo eu vou navegar. Vamos dançar. Dançar a noite inteira. Eu quero me divertir, estou a fim de brincadeira. Dançar a noite inteira. Quando amanhecer, eu vou te levar mar adentro. Na minha canoa. Eu vou te ensinar como navegar, oh meu bem. Na minha canoa. Numa ilha bela de água azul cristalina. Vou te dar amor. Eu e você com muita harmonia. Vivendo a vida com alegria. Rede balança lá nas palmeiras. Canário canta pra nós ninar. Eu e você com muita harmonia. Vivendo a vida com alegria. Rede balança lá nas palmeiras. Canário canta pra nós ninar. Menina linda, eu vou me banhar. Nesse teu corpo eu vou navegar. Oi, menina linda, eu vou me banhar. Nesse teu corpo eu vou navegar. Menina linda, eu vou me banhar. Nesse teu corpo eu vou navegar. Mas menina linda, eu vou me banhar. Nesse teu corpo eu vou navegar. Deixa eu ver dançar. Vamos dançar. Beleza. Dança, dança, dança, dança. Tá gostando?